Brasília, Distrito Federal, que do país é a capital. Somos traídos pela ambição de uma burguesia má que não pensa no irmão. Desde 70 que estamos juntos nessa luta. O povo rico não olha, muito menos escuta. Os jovens dizem as verdades que acontecem dentro dessa cidade. A maioria não pode falar. A sociedade de uma classe baixa é condenada a viver nos mares, pois em Brasília pode crer, o aluguel é um assalto. Só quem resiste é a elite lá no alto. Os que estão no poder são milhares de pessoas dos estados dentro de um país que destinam-se a Brasília para morar, mas que não sabe o destino que vão encontrar. Os mendigos que andam pelas ruas da capital são maltratados pela sociedade que se julga de moral. Os pés de bota é a lei, os que se julgam de moral. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Quando cai a noite, eles logo se assustam, se escondem nos becos e vão se deitar. Outros se escondem debaixo das pontes, pode ser no banheiro ou em qualquer lugar. Se eles te pegam, te batem, te espancam, te matam. Às vezes te tiram até a liberdade no DF. Não tem opção, burocracia, intercâmbio com corrupção. E no DF não tem opção, burocracia, intercâmbio com corrupção. Eu digo não, viverei na droga dentro desse país. Na cadeia, eles vão te levar, te enquadrar num lugar, te deixar no prejuízo. E a sua liberdade, como é que vai ficar? E aí, Paulinho, como é que vai ficar? Alguns são iludidos, às vezes tentam até fugir. Fugir como? Fugir, fugir, fugir, como? Fugir, fugir, fugir. Como viverei na droga desse país que me diz que tem que ser assim? Exigimos a verdade, enfim. Crueldade é que acontece dentro desse mundo. Se as pessoas não trabalham, viram vagabundos. E mandamos um recado para todos vocês. Não importa o que somos, caberá a você descobrir a verdade que atualmente acontecerá. E aí, Paulinho, o que que vai acontecer? Existirá um total desemprego, onde surgirá o mercado negro. Na sexta hora, sexto dia, sexto mês de algum dia, nascerá um homem falso que a Deus desafiará. Caberá a nós decidir, não fique andando e mentindo por aí. Sem saber seguir, sem fidelidade, desigualdade é que acontece entre nós. Como? Não podemos nos calar diante dessa situação, em um sistema diferente onde não existe união. Onde não existe união. Onde não existe união. Onde não existe união. Pode crer, se liga, meu irmão. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil. Não sacudirei a minha cabeça enquanto as pessoas não mudarem. Os governantes deste mundo já não querem nem saber. Nos condenam como imundos sem chances de vencer. Vão inventando dinheiro, dinheiro vira cruzado. Cruzado vira cruzeiro, cruzeiro vira real. E as mudanças vão acontecendo quase todo dia, enquanto o pessoal em peso vive numa fria liberdade condicional. Junto com seus MCs numa só opinião te fazer feliz. Mas rejeitados pela alta sociedade que não quer saber se somos de uma nova geração. E que falando vamos, de uma coisa séria precisamos de união pra sairmos da miséria. E que falando vamos, de uma coisa séria precisamos de união pra sairmos da miséria. Brigas, morte e violência toma conta da cidade, penitências do Brasil.